E ela mandou uma foto pra mim, me deixando numa vontade louca. A vontade que bateu em mim foi uma vontade de tirar tua roupa. Outra vontade que bateu em mim foi uma vontade absurda, vontade de fumar back, dando tapa na tua bunda. Tapa no back, tapa na bunda, tapa no back, tapa na bunda, tapa no back, tapa na bunda, tapa no back. Tapa no back, tapa na bunda, tapa no back, tapa na bunda, tapa no back, tapa na bunda, tapa no back, no back. E ela deu match comigo, me mandou uma mensagem dizendo que meu sorriso é lindo, por isso me deu super like. Mais de 100 match em uma semana, tem algo de errado comigo. Quero amar todas elas da mesma forma que eu quero ser rico. Só faço jogada de mestre, transformo em realidade o que era impossível. Transformei toda essa distância entre nós em um momento incrível. Sinto que posso, sinto que sou, mereço o melhor, mereço o amor. Quero viver de maneira abundante com tudo que Deus me reservou. E ela mandou uma foto pra mim, me deixando numa vontade louca. A vontade que bateu em mim foi uma vontade de tirar tua roupa. Outra vontade que bateu em mim foi uma vontade absurda, vontade de fumar back, dando tapa na tua bunda. Tapa no back, tapa na bunda, tapa no back.